sedução no olhar me faz paralisar. E o seu jeito de dança me fisgou. Como me fisgou? Quem será? Eu quero te conhecer. Vem cá, filé do baile. A sedução no olhar me faz paralisar. E o seu jeito de dança me fisgou. Como me fisgou? Quem será? Eu quero te conhecer. Vem cá, filé do baile. O top preto e os cabelos na cintura, a barriga bem durinha vai me levar à loucura só. Olha só que sensual, ela é fenomenal. Vai me pirar o cabeção, eu tô pra passar mal. A malandragem tá de olho na menina, o exemplo mais perfeito da beleza feminina. Concorda, ela é um tesão, um banho, um avião. E com certeza é muita areia pro meu caminhão. O corpo escultural, um jeito sensual. Uma deusa do Olimpo eu nunca vi igual. Chama a atenção de todo mundo, me faz delirar. No centro do salão a estrela brilhar. O lobo mau que tá querendo te engolir. O olhar penetra a alma, faz o seu fogo subir. Tesão, mas não vá se enganar, nem tente se aproximar. Não dá mole pra ninguém, só sabe provocar. A sedução no olhar me faz paralisar. E o seu jeito de dança me fisgou. Como me fisgou? Quem será? Eu quero te conhecer. Vem cá, filé do baile. A sedução no olhar me faz paralisar. E o seu jeito de dança me fisgou. Como me fisgou? Quem será? Eu quero te conhecer. Vem cá, filé do baile. Pra ela ficar comigo eu dou tudo o que quiser. Casa, cama, comida, o que mais vier. Mas passo e sério, lavo toda a sua roupa. Te dou de tudo pra beijar na sua boca. Me arrepio todo ao ver você dançar. O que é bonito é pra se ver, mas você é pra babar. Filé, como você aqui no baile hip hop. É a primeira no meu ranking do Ibope. O seu perfume tem fragrância de desejo. O batom na sua boca parece pedir um beijo. Eu dou, se chama correndo eu vou. Tudo em nome do amor. Vem cá, filé, que eu quero me queimar no seu calor. Já perguntei e a resposta que me deram foi não sei. Por aqui ninguém conhece então. Você cara de pau, me apresentar e tal. Sou WT, muito prazer, quem é você, miau? A sedução no olhar me faz paralisar. E o seu jeito de dança me fisgou. Como me fisgou? Quem será? Eu quero te conhecer. Vem cá, filé do baile. A sedução no olhar me faz paralisar. E o seu jeito de dança me fisgou. Como me fisgou? Quem será? Eu quero te conhecer. Vem cá, filé do baile. Mesmo sem falar nada, parecendo uma louca, me agarrou pelo pescoço, me deu um beijo na boca. Beijo na boca é bom, melhor ouvindo um som. Depois do beijo me pagou um sapo e revelou. Há muito tempo eu queria ficar contigo, mané, mas só ficava me olhando. Então o que é que cê quer? Que eu me jogasse nos seus braços, doido, não se ilude. Ainda bem que você tomou uma atitude. Não tava mais aguentando de tanto te esperar. A noite é nossa, moleque, então vamos aproveitar. Hoje é hoje e amanhã, quem sabe? Só sei que eu tô te esperando aqui no próximo baile. Já me deram informação de que você é fã de rap, por isso fiz esse som, pra ver se você não esquece de mim. Quando rolar então, lembre que é pra você e que eu sempre estou por perto, é só você querer. A sedução no olhar me faz paralisar. E o seu jeito de dança me fisgou. Como me fisgou? Quem será? Eu quero te conhecer. Vem cá, filé do baile. A sedução no olhar me faz paralisar. E o seu jeito de dança me fisgou. Como me fisgou? Quem será? Eu quero te conhecer. Vem cá, filé do baile.